fim de tarde 2. Ouço pássaros revoltos, parecer protestar o fim da tarde que se consome. Há um mistério no ar. O dia se esmoece. Há um mistério a decifrar. Por instantes, tudo emudece. As sombras desassociam. O céu mancha-se de róseo, púrpuro, violeta e negro. As estrelas confidenciam.